Argo, suba e mantenha 360. Argo, subir e manter 360, voo 1-1-6-1-3. TAM 31164, complete final, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 65. 18865, TAM 31164. 3164, corrigindo 1-1-8, decimal 95. Confirme, 118, confirme a frequência. 1-1-8, decimal 95, TAM 31164. 95, obrigada. Túnel azul 40, confirma. Siga. Está livre das restrições de velocidade? Sim, negativo. Livre das restrições, azul 4070. Então, livre das restrições de velocidade, azul 4070. Livre pouso na 10, tá? 398 indicada. Enche. Azul 4070, confirma indicada. 250, azul 4070. Enche. Indicada. 250, então. Sim. Web 6728, confirma indicada. 628, 250, 270. Azul 4070, desça para 2.000 pés, ajuste 1091. 2.000, com 1.018, azul 4.0, TAM 3858, desça para 4.000 pés, ajuste 1091. 4.018, TAM 3858. Azul 4070, reduz a velocidade para 1909. Ok, reduzindo para 1909, azul 4070. Está estabilizado o gol na 398. Gente, complete final de chame torre na frequência 1118, decimal 95. 3895, obrigado, boa noite. Solo 52, chame o solo 219. 219, 3169. Torre Salvador, muito boa noite, gol na 398, 2 milhas para Índia Sierra, visual cabeça. Cliente, o gol na 398, avistado, o ajuste é no 018, tá livre o pouso na 10. O vento é 130 graus, 7 nós. Ok, tá autorizado o pouso na 10 com 1018, gol na 398. 64, já ataque alfa, reporte para ingresso na Juliette. Via Alfa, reporta para a ingresso na Juliette, na 3164. 7-6-7-2-8, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-8. Ajustou no 0-8, 3.000, admissão 2-8. Juliette, o TAM 3164. TAM 3164, aguardando o Boeing da Gol, no portão 09, que irá taxar alguns instantes. Por gentileza, aguarde. Fiquei aguardando, TAM 3164. Para ataque, 1885, POB de 185. Autonomia 3 horas e 40, alternando o Galeão. Gol 1885, autorizar táxi até o ponto de espera via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1018. Paciente, autorizado pátio 1 via Índia até o ponto de espera da 10, a torre 1895, ajustado 1018, 1885. São 3164, está condicionado após a passagem do Boeing e da Gol, para o ponto de espera, autorizado ingresso Juliette, portão 10. Após a passagem do Gol, portão 10, TAM 3164. Torre, boa noite, o Azul 4070. Azul 4070, boa. Continue na final, da 10, aguarde a autorização de pouso. E aí, 4070, aguardando o 4070. JET-6728, vibração para sequenciamento, curva esquerda, proa 045. Nessa proa interceptará o curso do localizador, reporte estabilizado. Viva esquerda 045, nessa proa intercepta o lote do mercado. Salvador, gol no 885, está próximo do ponto de espera da pista 10, visual com tráfego no final. Gente, mantenha o ponto de espera, gol no 885. Mantém, após a passagem de ingresso? Negativo, temos tráfego na final, além do que o senhor já está observando. Mantém o ponto de espera, gol no 885. O azul 4070, pouso autorizado, o na 10, o vento é 140 graus, 8 nós. Autorizado, pouso azul 4070. Autorizado da presente, pro de TAP. De TAP também tá bom, muito obrigado. De TAP é tudo. Avenida Tornei Elétrica, 3258. Sedan 3858, complete final, chame torre 198, decimal 95. 395, boa noite. Voo 1885, agilize a manobra. Bom, tráfego 8 milhas da cabeceira 10, tá autorizado a linha e manter. Prepare-se para decolar assim que é autorizado. Gente, a linha mantém, agilizando o gol no 885. Boa noite, Sam 3858, meia milha do externo, ou vai estar travado? Aguarde a pista livre, Sam 3858. Entendi. O azul 4070 no solo 59, direita, 1219 ao solo, agilize a manobra. Ok, tá ligando, azul 4070 na direita, 1219 ao solo. 8, decimal 95, Sam 3858. Voo no 885, decolagem autorizada, 1-0, vento é 140 graus, 8-9. Autorizada a decolagem 1-0, no 885. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette na pole position do 470. Minha 728, continue na final, 1-0. Aguarde autorização de pouso. Guardado. Piste 1-0 livre, está autorizado o pouso, o vento é 130 graus, 89. Livre pouso, piste 1-0, está 3858. Oito 885, decolado ao 00, chame o controle, 120, décima 8. 208, grato, bom trabalho. Comente. Controle Salvador, boa noite, gol no 885, tá cruzando 1500 na saída da El. Gol no 885, boa noite, contato radar, saída da El e da Bridge, subiu antena nível 360. Saída da El e da Bridge, 360, gol no 885. Controle, gol no 885, autoriza voar direto da El? Autorizado da El, da presente, gol no 885. Voando da El no 885. No solo ao 02, libera a direita e chame o solo 219. 219, boa. Boa. Solo tá 3858, leve, leve, leve, 6-4. Então, 3858, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. 03, está 3858, ó, boa noite. Admeto 728, o solo ao 04. Libera a direita, 1219, o solo. Perão 219, boa. Boa. Web 6728, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, 728. Cinco, dois, um, oito, desce para 2000 pés e ajuste lá 09. 2000 com 1018. É o número 1, seria? Afirmativo, número 1 não para aproximação. Passa para o externo. Negativo, mantém perfil da chegada, trip 5218. 5218 está totalmente visual. Sim, 37 curso localizador, curva na direita, na proa 070. Vamos estabilizar. Sim, proa 070 vai reportar a estável. Para 1730? Confirme. Pode ser para 1700? Autorizado, descer para 1700. Gol 1885, chame Recife na frequência 1251, alterna 1-3325. Recife 1251, alterna 1-3325. Gol 1885. WebJet posição 5. Web6728, confirme? Posição 5. Posição 05, Web6728. Sim, mano, tá tudo preparado pra gente aqui, parece que tá no 04, senhora. A gente foi informado pela companhia 04 também. Um minuto, por gentileza. Web6728, portal 05. Entramos em contato com a infraera, é o 05 seu portal. Gente, só a gente tá aguardando o balizador. Receptado localizado, 529. Leste final, chame torre, 118, decimal 95. 1895, muito grato, senhor. Torre de Salvador, boa noite, ao Trip 5218. Boa noite, o Trip 5218, tráfego avistado, autorizado, pouso na 10, o vento é 140 graus, 07 norte. 140 com 7, o 5218. Tá de travado, 5218. Gente, tá livre o pouso 910, o Trip 5218, o vento é 140 graus, 79. Gente, obrigado. O 4071, prossiga. Confirmar a saída prevista para campeões? Da Eule da Pris. Da Eule da Pris, mas tudo escuta para autorização. Gente, qual é o OBT? Aos 47 graus. Gente, ao chegar o plano aqui, eu chamo o senhor para cópia. Né, 6310, informação em curso é a Sierra. Pronto, cópia? Sané 6310, autorizado Recife, via Upper Whisky 58. Nível autorizado 350, saída Pulca, transição Caju. Pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5457, frequência do controle 120,8. Autorizado, autorizado, Aracaju, Recife, nível 350, saída da Pucaju, escola da 10 da Pucaju, da Pucaju, 457, no transponho, controle 208, é outra meta de 10. Sané 6310, contingenciamento correto, reporte pronto para funcionamento, portão 06. Quem vai reportar? Livrou 352 no 8. 5218, autorizado táxi, Alfa Juliette, remota 103. Alfa Juliette, remota 103, 352 no 8. 7748, boa noite, sendo a identificação, chegada Mari, desce e mantenha nível 050. Boa na Mari, 050, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.